Pais e mães, tomem cuidado com quem vocês deixam seus filhos, porque o perigo mora ao lado. Faz 11 natais que desapareceu na frente da casa de Deus. Descuido meu, não é filho de Deus. Quem pegou minha bebê? Parece que foi ontem que levaram você. Tenho certeza que tá viva, mas aonde? Ainda mora no Brasil ou foi pra longe? Ainda lembra de nós e da família? É, saudade doída. Saudade da pequena Maria, o mesmo nome da avó, herança da Bisa. Nome da mãe de Jesus que morreu por nós, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ouça nossa voz, nossas orações de joelhos no chão. Só peço pra minha menina proteção, que os anjos do Senhor façam contenção, sem sofrimento, sem lamento, sem agressão. Filha, eu tô viva, pai, eu tô viva. Eu vim assustada, chorando, sorrindo. A cada passo que eu dava, lembrava do caminho. O senhor tá feliz ou tá com raiva de mim? Não foi minha culpa, eu não fugi. O tio pegou na minha mão, me deu uma boneca. Perguntou se eu queria uma bicicleta. Desci a escada, entrei no quarto, ele fechou a porta. Desculpa, mãe, eu sei. Ele falava do amor de vocês por mim, que estavam bem pra eu ficar bem, Deus quis assim. Mas eu sabia que vocês também sofria. Nas minhas orações sempre vi esse dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu tinha 8 anos, com 11, um aborto espontâneo. Eu não gostava quando ele chorava, me forçava a assistir um filme com gente pelada. Em seguida ele fazia comigo o que tava passando ali no vídeo. Ele chorava, xingava, dizia que me amava, com muito medo e tristeza, sendo abusada. Mas eu não tinha forças pra fazer nada. Ele me ensinou a ler e escrever, me dava flores e boneca, não faltou o que comer. Descobri anteontem, vou falar pra vocês. Eu tô grávida, mãe, uns 2 meses. Onde você tava todo esse tempo, minha flor? No fundo da igreja, do seu primo pastor. Yeah.